Portal do Arrocha. Só os corações apaixonados com a mãozinha assim, ó. Pra ficar bonito, pra ficar bonito. Canta comigo, vai. Já doeu. Solta a voz do peito mesmo, vai. Mas hoje não dói mais. Só eu e vocês, vai. Tanto fiz. E agora? Que coisa linda, São Luís! O nosso amor calejou. Apanhou que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta que o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você. Tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender. Agora vai ser só eu e vocês. Levanta a mãozinha, e aí? Vai. Que lindo! Já foi, mas não é mais. O quê? Jesus, sinto em te dizer. Fala que me superou, vai. Mas já superei você. Vem, Maranhão. Foi mais a minha notificação. Mas se eu sofro, mulher, o quê? A número um da minha vida. Se tem te dizer, mas já superei você. Yuri, Lima, no sax. Quem perdeu, que chore. 614, bebê. Mas eu falei, o amor calejou. Apanhou que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta que o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você. Tá fácil de entender. Essa galera aqui tá bebendo? Tá comendo água hoje? Então bota a mão pra cima pra gente fazer bonito. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Sinto em te dizer, mas já superei você. Vem te dizer, mas já superei você. Chora, Yuri. Ai, meu coração chora, rapaz. O coração chega a dó. Chega pra cá, Rogério Lima.